Caros ouvintes, um bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 136ª emissão de Quotas de Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje iremos encerrar a série de programas dedicada a efemérides, todas elas relacionadas com o dia 5 de outubro, data que assinalou a implementação da República em Portugal, o início oficial da carreira dos The Beatles, dois temas abordados ao longo do presente mês neste nosso recanto, e hoje, depois de História de Portugal, e do marco da história da música, iremos entrar noutra história, na do cinema. Numa grande e curiosa coincidência temporal, no mesmo dia em que os The Beatles lançavam o seu primeiro single, Love Me Too, a 5 de outubro de 1962, aparecia no grande ecrã a primeira longa-metragem da saga 007. James Bond foi protagonista pela primeira vez há 50 anos e agora será chegada a altura de recordar 10 das canções que marcaram a banda sonora de vários filmes 007 no último meio século. Escutaremos 10 melodias por ordem cronológica, relativas, como será óbvio, a 10 películas relacionadas com James Bond. Iniciamos com Goldfinger, tema interpretado por Shirley Bassey em 1965, incluída no filme com o mesmo título, Goldfinger. Uma faixa que, em tempos mais recentes, não é estranha para as bandas a 4. Terão os meus amigos ouvintes entendido a combinação de ideias? No ano seguinte, 1966, Tom Jones tornou-se um dos raros artistas masculinos a conseguir sucesso comercial considerável com uma canção integrada na banda sonora de 007. O filme tinha o mesmo nome, a música chama-se Thunderball. He always runs while others walk. He talk. He looks at this world and wants it all. So he strikes like thunderbolt. He knows the meaning of success. His needs are more, so he gives less. They call him the winner who takes all, and he strikes like thunder. Any woman he wants, he'll get. He will break any heart without regret. His days of asking are all gone. His fight goes on and on. But he thinks that the fight is worth it all. So he strikes like thunder. Nancy Sinatra cantava no ano seguinte, 1967, uma melodia que, décadas mais tarde, mereceu versões de artistas como Coldplay ou Bjork. Da longa-metragem com o mesmo título, ouçamos You Only Live Twice. You only live twice, or so it seems. One life for yourself and one for your dreams. You drift through the years and life seems tame. So one dream appears and love is its name. And love is a stranger. Escutemos de novo a voz imponente de Shirley Bassey, em 1972, num filme que contava já com a presença de Sean Connery e que tinha o mesmo título que a próxima canção. Bassey cantava que os diamantes não lhe mentiam. Fiquemos com Diamonds Are Forever. Diamonds are forever, they are all I need to please me. They can stimulate to tease me. They won't leave in the night, I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Stroke it and undress it. I can see every part, nothing hides in the heart to hurt me. I don't need love, for what good will love do me? Diamonds never lie to me. Referido na primeira primeira intervenção, o nome The Beatles, iremos de seguida escutar Paul McCartney and Wings. Em 1973, o rapaz de Liverpool e as suas asas divulgavam um dos maiores êxitos musicais da história de 007, extraído da sequela Live and Let Die. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. Anos envolvidos em 1977, foi a vez de Carly Simon ser protagonista musical. Desta feita, o nome da canção não coincide com o título da longa-metragem do filme The Spy Who Loved Me. A próxima melodia conseguiu ainda maior sucesso nas tabelas de vendas que Live and Let Die. Escutimos a balada Nobody Does It Better. Nobody does it better. Makes me feel sad for the rest. Nobody does it half as good as you. Hide from you. Não deixemos o ritmo calmo, suave de baladas. Mais 4 anos bombidos em 1981, o tema interpretado por Sheena Easton fugia ao som típico de 007. É o que nos demonstra, e retirada do filme com o mesmo nome, a música For Your Eyes Only. For your eyes only can see me through the night. For your eyes only I never need to hide. You can see so much in me, so much in me that's new. Para integrar a banda sonora do filme Octopussy, que estreou em 1983 e anunciava a iminente despedida de Roger Moore da personagem James Bond, o que se viria a confirmar na sequela seguinte. Coolidge cantava All Time High. All I wanted was a sweet distraction for an hour or two. Had no intention to do the things we've done. Funny how it always goes with love when you don't look, you find. But then we're two of a kind. We move as one. Damos um salto temporal até 1985 para escutar o maior sucesso comercial de sempre relacionado com a saga 007. Os Duran Duran criaram a única melodia que atingiu o número 1 na tabela Billboard, a lista oficial de vendas nos Estados Unidos da América. Do filme com o mesmo título, ouçamos A View to a Kill. Meeting you with a view to a kill. Face to face in secret places, feel the chill. Pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado à sequência de filmes 007. Pela primeira vez, as Quatras Temporais situaram-se na história do cinema para assinalar os 50 anos de James Bond, cujo primeiro filme estreou no dia 5 de outubro de 1962. E, deste modo, encerramos um mês de outubro exclusivamente debruçado sobre efemérides, todas elas relacionadas com a data 5 de outubro. Para encerrar, escutemos a denominada Rainha da Música Pop e efetuemos simultaneamente o maior salto temporal imaginário do recanto de hoje. Em 2003, 18 anos depois de A View to a Kill, Madonna dava voz a uma das melodias integradas na banda sonora do filme que tinha como protagonista Pierce Brosnan, com o título Die Another Day. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade.